dono das naveiras que parece um disco voador. É o dono da mansão que derruba Ciroca em Salvador. É o quebrante de mil cilindrada pra mais dentro do motor. Olha o que que nós virou, quem bater de frente é problema. A matemática exata eu sei de onde vem. Comprei a fábrica, só frota da Mercedes-Benz. E aí, galã? Treinado, né, filhão? Tá interessante. Na 20 luz alta ligada, cortando é o rasante. 200 por hora parece uma bala traçante. Cortando a bandeirante, jogando de atacante. Yeah. Ela disse que a vida é hoje, eu disse que a vida é um rolê. Disse pra que eu não desperdice, abre o convencio, nem fator de iPhone, pego o corte do Pirelli na embolada. Asfalto rabisca, é show que só a gente dá.